Natal, meu gilete São Pedro Luiz, autorizado táxi, reporte para ingresso, pista 17. autorizando a decolagem pista 17, o vento 1,00 graus, 09 nós. Estabilizou, SAT 3, 290. Contra 290, compartilhando o procedimento, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 295, já. Para Salvador, SAT 3, 290, boa noite. 3, 290, boa noite, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando a aterrissagem de pouso, está 3290. Papá Romeu, Juliette November Whisky, decolado aos 4:30. Mantenha a proa de decolagem até 2000 pés, após curva esquerda no perfil da Momo. Controle agora 1208, seu bom voo. Mantendo 2000, perfil da UOMO 208, controle de lança, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, Papa Romeu, já chegou para o uísque, perfil da UOMO. Juliette, November Whisky, contato radar na decolagem, mantenha este decolagem até cruzar 2000 pés, após interceptar o perfil da saída Momo, seguindo para o 285. Mantendo para depois do perfil da Momo, autorizado 2807, November Whisky. Autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-0 graus, 092. Ele é pouso no 0, está 3290. Federal Serra Delta Lima, autorizado ingresso. E realiza o reboque via pista 17, reposte liberando cabeceira 35. Federal Serra Delta Lima, me escuta? Escuta. Autorizado ingresso e reboque via pista 17, reposte liberando cabeceira 35, Federal Serra Delta Lima. Romeu, Juliette, November Whisky, confirme a proibida para o destino. 02, Celita. Confirmando 302. Afirmativo. Juliette, November Whisky, autorizado direto destino. Autorizado direto destino, Juliette, November Whisky. No solo 50, libere direita, chame só alguma dos 1 decimal 9. 5-3-2-9-0. Plano 168, autorizado final do procedimento do SX Laser, separa 2 metros e ajuste 9018, reporte contabilizado. Gente, autorizado do SX Laser, para o Brasil, vai fazer a comunidade com o 168. Juliette, no número 1, ficha no centro Recife, na frequência 1288, alternando 353. 1288, 1353, já chama o número 1, de baixo. Sim, chame 121 decimal 9 para prosseguir o reboque, Serra da Dalila. Romano Leo 841, o nosso final é 5. Voo 1168, boa noite, tráfego avistado. Utilizado pouso pistão no zero, vento 100 graus, 099. Entrega pouso na onda 0, voo 1168. No solo 05, deve direita, chame solo 121, decimal 9. Galera, direita, solo 21, obrigado. Bruno, 09 graus, ponte espera da 10. Pronto, bom. Bruno, 099, boa noite, tudo zero alinhar e decolar. Pistão no zero, o vento 100 graus, 10 mais. 3 horas alinhar e decolar, 10, Bruno, 09 graus. Decolado 118, sob controle 120, décima 8, seu bumbo. 1208, vai chamar. Salvador, o voo 099. 1099, contra o trabalho de colagem, se perdiu 40, de introdução do sistema. Salvo o voo para o 240. Seja mais correto. emergência, número Recife, na frequência 1028, decimal 35. 2835. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. domestic 410, Fokker Dank, say to Bombay 111, Santos level 050. Set position. 3665 é 2, essa notificação, você vai chegar da bomba de 1, para o nível de 1, 0, 0.